Só vivendo mais uma noite. A cidade não dorme, eu também não. Luz dos postes na rua, pensando em tudo que ainda quero fazer. Não foi fácil chegar até aqui. Muita coisa deu errado no caminho, mas cada erro virou história. E hoje eu carrego tudo comigo. Tem gente que aparece só quando tudo melhora, mas quem tava no começo sabe como foi. Mais uma noite na cidade, vidro aberto, vento batendo no rosto. Eu olhando as luzes passando e pensando até onde isso pode chegar. Não é só dinheiro, é provar que eu consegui. O tempo passa rápido, ontem parecia só mais um sonho distante. Agora eu vejo que tudo começa pequeno. Uma ideia, uma música, a madrugada sem sono. Às vezes o silêncio fala mais que mil vozes. E eu aprendi a ouvir isso. Talvez amanhã tudo mude, talvez continue igual. Mas eu ainda tô aqui. Mais uma noite na cidade, vidro aberto, vento batendo no rosto. Eu olhando as luzes passando e pensando até onde isso pode chegar. Não é só dinheiro, é provar que eu consegui. Simon Ziggs. Só começando.